Sinal 3-13. Para 13, eu peço 0021, confirma? Afirmativo. Reduza para 2219. 220, reduzindo. 13, eu peço 0021, pode ser direto, 3000. Autorizado. Obrigado. Então, 305, retrocedo de processamento, mas é presente para o início do utilizador. E como está aqui no tráfego 12 horas, 15 minutos, com o número 0 de drive-speed. Ok, vai bater a PRO 040, descendo 3000, está visual do setor, ok? 3, tá, 3, 3, 5. Certo. Controle, boa noite, 1973, são 1. 1973, contato em rodaço, agora nível de voo 310, e a saída são 1. São 1, 360, 1973. ID 2, final, contato em rodaço, 1195. Power 1895, boa noite. 1395, 1295, para 1809. 182-7-3-0-5-0. Confirme? Azul-2-7-8-2-7-0-5-0. Azul 4298, Mussolo 20, direita no 21, táxi via Alfa, reporte antes da táxi direto, mantém a minha escuta. Direita Alfa, reporte antes da táxi direto, está bem, mantém. Azul 465, direita para 4 que é na gala 021, vem direto o volte. Azul 465, aqui na gala 021. Apresenta no 5, chame o centro Recife, frente ao 125 de cima 1, alterna, 1, 2, 3, cima 8. 351, 2, 3, 8, 3, 2, 0, 5, obrigado. Azul 2782, clear to land on 910, Indy 1, 30 degrees, 1 is not to energy 10, please. Lemoy 101021, ISO 2782. 3305. 3305, chama Cruze, 118, sinal 95. 895, Dan 3305. Colocamos, boa noite, seu Dan 1147, formação Delta, portão 7, autorização Brasil. 9147, guarda contra Brasil, ajuste 102. Subida? 01. Corrida Salvador, boa noite, Dan 3305, passando Duna Visual. 3305, boa noite, continua com a ocupação, aguarde pedido. Aguardo, 3305. Chame o centro Recife, frequência 125 de cima 1, alterna 123 de cima 8. Recife 251, 238, 93, muito obrigado, boa noite. Deixa o 4000, deixa para o número 050, que não vai no 021, o regreto volta. Número 950, fica para mim, 0060, que legal, 021. Chegada número 3 na aproximação. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 10 para 4, 10. Alfa, reporte antes da Santa Juliette. Alfa, antes da Juliette, Santa 305 na sua. 41246, deixa para 2010, autorizado final e procedimento LS3, reporte estabilizado no localizador. Número 970, deixa para 4010, QNH no 021. Número 970, número 3, aproximação, segundo, 2, 209. Estimativo, 1970. Aqui, 4235, estimativo, 198, decimal 95. Entendeu, 2, 295. Estimativo, 4235. 4235, 3, autonomia 3 horas e 37 minutos, e alterna São Gonçalo, comandante. 3310, táxi autorizado, via Fátima Espalda, táxi Índia e Alfa até ponto espera. Ponto espera, chame o plano triangular. 3A, táxi via Fátima, 1, Alfa, Índia, Alfa. Ponto espera, vai chamar o Xenero 6310. Salvador, Azul 4235, estabilizou. Azul 4235, boa noite, pouso autorizado, pista no zero, no 50 graus, no 29, ajuste no zero, 2. Ciente, autorizado, pouso na 0, 2. Estou sem 9, táxi autorizado, chame na interseção para ingresso. Seja atualizado o pushback atualmente, chame táxi. 9147, agora é sol. Atualizado, tá, 9147, oficial. Azul 4235, no solo 38, direita, táxi via Alfa, reporte antes do taxi de viagem. Pastor 3-9. Posição? Salvador, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 021. Autorizado alinhar e decolar 510, 863, 410, 810, 219, 6319. Alô, Jesus. 2289. 1970, deixa para 2010, autorizado final do que desenvolveu o sexteio, depois de estabilizado o localizador. Autorizado, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1. Corre, Salvador, também é 103. 103, Juliette, acima do portão 02. Apenas o PLB, por gentileza? 118. Estágio autorizado via parte principal, taxi tá Índia e Alfa, chame no ponto de espera pronto para a decolagem. Gente, está na hora do café. Três, Autorizado, pushback, você não mente, Antax. Autorizado, é porta na Antax, o seu nome é preso. E... Salvador, gol 190, sinal da 190, vai estar pra lá. Boa noite, gol 1970. Boa noite, gol 1970. Guardamos isso, 1970. Segundo 970, pulso autorizado, pista 90, vento não 40 graus, 909, ajuste 902. Ele pulso, gol 970. Estou 39, decolado aos 44, chame controle, frequência 120, décima 8, meu viés. Camarai 208, passou 39, muito obrigado, boa noite. Salvador, passou 39. Confirme? É o pastor 39, decolando agora da... Pastor 39, contato o radar, senhora está no 090, via saída Conde. É, a senhora está no 090, saída Conde, pastor 39. Boa noite, 9147. Oceano 6313, ponto de espera, zona 0, pronto. 6313, autorizado a alinhar em Oceano 0. Alinha em Oceano 0, Oceano 6313. Para a linha de voo 380, via sair da Arbor 1. 380, via Arbor 1, está no avião 947. Desça para a linha de voo 050, QNH 1020. Sim, 592, número 2, mantém a chegada. Só 9147, vou direto a Leste. Eleva, 9147. Com 1888, deixa para 2010, que é na H9021, utilizado final do procedimento IELTS-X3, a festa do lugar no localizador. Contato radar, para a de voo 360, via saída São Romano. 360, saída São Romano, Chané 6313. 9147, chame o centro Recife, frequência 1228, Alterna 135, decimal 3. Ei, tá na 947, tem uma boa noite. Salvador, boa noite, show 3305 com a informação Delta. 305 para Recife, autorizado, nível 330 via rota do Tony Roda, cola pista 90, curva esquerda, saída Fuca, São Aracaju, controle 120-8, transponder 5553. 30 nível de voo autorizado para Recife, nossa proposta plana era o via para o Lula 7 inicial, decola da pista 10 com curva esquerda, supersão da saída Fuca, transição Aracaju, controle 120-8, transponder 5553, o TAM 3305. Boa noite, eu te retorno no 8 decimal 95. 1895, boa noite, obrigado. 5982, para 2 hotel, utilizado final do procedimento Tele Textray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, autorizado final e Tele Textray, motor estabilizado, pode passar a dúvida acima de 2 mil? Autorizado, gente, com Tele Textray. Sim, tirado, motor estabilizado. Yes. sinal 1, alterna, 1, 2, 3, sinal 8. 251, acordado do 38. Aqui é aqui. Muito obrigado, mano. Fazer um desvio aqui devido a uma formação à frente, o 5972. Está livre isso, o nosso desvio já está estabilizado. Autorizado, por isso estabilizado, 5972. 4930 autorizado, alinhar e manter o sistema zero. Ali manter o sistema zero, de passada zero. Uno 888 no solo 03, autorizado a livrar próxima direita, táxi via Alfa, pode ser o táxi via Juliette, não me escuta. Alfa Juliette, não sou escuta. Autorizado noite, o Rio 5972, ILS no zero. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, balões, trabalho estado, autorizado com o sistema zero. Vento a 30 graus, uma dois dois. Ajustar o altímetro no zero, dois um. Autorizado pouso, pistão zero, Rio 5972. Torre Salvador, muito boa noite, mais uma nave 73 lateral, autorização com fins 360, desde a Delta, negativa de nave. Azul 4980, decolador 05, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 1208 vai chamar Azul 4980, muito obrigado, uma boa noite. 99763, meu Deus, cota abaixo. 980. Azul 4980, contato radar. Tudo para mim, de volta, 290, direto Jamo. 290, direto Jamo. Azul 4980. Pastor 39, pode ir para a Conde, teve o radar encerrado, mantenha nível de voo 090, e chame o conselho da Caju, frequência 120, decimal 3. Com 3178, desça para 2.000 pés, que legal, no 030. Obrigado, final do procedimento pela CCU, rapaz estabilizado no localizador. Rio 5972, autorizado táxi, autorizado prosseguir táxi para pátio 3, via Alfa, Kilo, pátio 3, condulado, observa sinalizador, moto prevista 6, Lima, considerando sinal 08. Kilo, pátio 3, Rio 1888, ingresso via Juliette, portal 08, observando o puxo, o término do puxo do TAMP no 05. Juliette pro 8, do centro do Tango, 988. Solo, o Torre, o 3305 da TAM, táxi com 146 bordo, 2 horas e meia de autonomia, Fernando Aracaju. Então, 3305, após a passagem do bonde da Boa Frente, autorizado táxi até o ponto zero da pistola zero, na minha escuta, reporte pronto. O ajuste altímetro no 021. Boa Frente, segue, reporte pronto, ponto zero. Então, 3305, após a passagem do bonde da Boa Frente, autorizado o prosseguir táxi até o ponto zero, na minha escuta. Afirmativo, sim. Federal 9973.4. Terceiro, Federal 9973, autorizado, comandante Serra Brava, Charlie Foxtrot, via, eu fiz o Luna 0 por base, eu fiz o Luna 6 após Mu. E vou te motorizar 360. Sai da salvo 1, beleza? Motiva, decola da Luna 0 com a primeira curva à direita. Transponder 5557, controle de Salvador, opera na frequência 120.80. Autorizado com o Finch, nível de voo 360, decola da Luna 0, salvo 1, letra, motiva com a primeira curva à direita. Direto para 2-1-1-0, com base, 2-1-1-6, com o Mu. 5-5-5-7, aciona, controle de 0208, mais 9-6-3. Será 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5, azul 4-9-8-0, obrigado, uma boa noite. Área de colapso, tomou 0, 1-2-0 graus, 1-2-0. Autorizada a linha área de colapso, tomou 0, 1-3-0-8, controle, 1-2-0-8, decolou 1-4. 2-0-8, 1-3-0-5. Passa 2000 na PUCA. 4-3-0-5, contato radar. Tenho para mim de voo 3-3-0 via PUCA. Subindo ao 3-3-0 via PUCA, 3-3-0-5. autorizado, pista 90, vento 90 graus, 129, ajuste 90, 20. Cruzeiro 5, Rio 4018. Manda o meu Fox 08, 3305. Puxalão, a 224, isso para 2 motores, autorizado final do procedimento da Lota 6, do braço estabilizado no localizador. 3, 4, 5, 5. Eu vou chamar minha 224.